Channel 95, boa noite, oceano de identificação, chegada permanente não autorizada. Esse é o dia, chegada para o nível de voo 070, altímetro 909. Oceano 224, você para o nível de voo 900, está agora a 61 milhas, no Rodas de Salvador, serviço radar encerrado. Você mantém o nível de voo 900, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Passarei no 224, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295, excelente trabalho, boa noite. Boa noite. Em Salvador, Cláudia, boa noite, 2224, passarei 5 mil estabilizados. Altímetro 909, autorizado a final do procedimento LS3 da pista 90, reporte estabilizado. 2019, autorizado a LS3, resulta com 27. Fechando em 074, desça via para o nível de voo 050. 7 via para o 050, 074. Fechando em 258, desça via para o nível de voo 060. Direita, via Fox Trot, chama o Fox Trot, vai chamar o 209, 2224. Por 634, oceano de identificação, chegada por média não autorizada, essa via chegada para o nível de voo 070. 2024, confirme a velocidade indicada. 209, mais 074. Michelin 6258, reduza para 2509, junto com o número 3 na aproximação. Sem restrições, desça para 2010. Altimetro 009. Desce para 2010, restrições 009. Esse é o nome 258, desça para o nível de voo 050. Coluna 334, desça para o nível de voo 090. Azul 5127, completa final de motor e frequência no 8 com sinal 95. 295, 5127, obrigado, Band. Boa. Xanem 074, autorizada final do procedimento e LS Exigen da pista no 0 e reporta estabilizado. Autorizada LS Exigen da pista no 0 e reporta estabilizado, Xanem 074. Linha 258, sem restrição de altitude, desça para 3.010, QNH 109. Torre Salvador, boa noite, Azul 5127, final da 10. Linha 8, aciona identificação, chegada para média não autorizada, desça via chegada para o nível de voo 070, QNH 109. Azul, autorizado por opção 0, Azul 5127. A pista é molhada, sem chuva na vertical, tráfego, alguns tráfegos 0 a 6 formaram pistas pegadinhas, hein? Assim, 5 ou 9 a 7, obrigado. Una 334, desça via para o nível de voo 050. flash 3, pistola 0, autorizado a e manter. Agora a posição 12 horas 9 milhas com 1.60 nós de ground speed em redução. Em redução para 1.80 nós de ano 58. Para 58 você para 2 mil pés, aguarde a autorização para a final do procedimento. Estabilizou o processador, chama melhor satisfação. XNM074, completa final, XNM, frequência 98, sinal 95. Completa 2895, boa noite, melhor 74. Boa. Mandou muito boa noite, XNM074, Panel LS, X-Ray 10. Panel LS, X-Ray 10. Bom dia, XNM074, chuva aproximação, pode usar com o campo, baixar travado, vertical sem chuva, pista molhada. Negadia, o vento variável 2 nós, altíssimo 0 nós, aguarde a autorização de pouso. Prossegue na aproximação, usando a autorização de pouso, China 09, China mais 0, 1.74. O tráfego anteriormente informado está agora 7 milhas e meia com 1.50 nós em redução, 1.50 nós em grau. Plano 3398, vista para o nível de voo 050. General 9973, contato radar, se para o nível de voo 3.60 e saída da Bruna. 3.60, água do ano. Bruno 972, aciona identificação, chegada do médio não autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 060, altímetro 609. Chegada ao número 5 na aproximação, no 972. No localizador, Xerém 258. Xerém 258, completa final, chame-se hoje, frequência 98, decimal 95. Uno 334, vista para 2.10, altímetro 009, autorizado ao final do procedimento em LF que se liga a pista 0, reporta estabilidade. 7.2.0, 09, vai reportar estabilizado, 0.10, 0.3.34. 2 Lavador, boa noite, voo no 098, no ponto 0.10. Boa noite, voo no 098, mantém o ponto 0. Mantém o 0.10. 298, tem o tritão de altitude, desce para 3 mil pés, QNH 1019. Gona 334, vai seguir tráfego, posição de mal hora 9 milhas, passando agora o marcador externo, com Gona 309 graus de pista em redução, R2320. Ok, na frente do tráfego, Gona 334. Gona 52, direito, foco de teste, solução da Gona 109. Direito para trás, visão nossa, na melhor 74. Minha 258, pouso autorizado, pistola 0, verso 120 graus, 629, pistola 0 molhada, escorregaria. Aqui em Chile, pouso 10, Xenem 258. Gona 334, estabilizado no ILS. Gona 334, completa final, chame torre, frequência número 8, sinal 95. Torre 1895, completando, Gona 334. Gona 972, autorizado direto e TAP, após o TAP 1. Torre Salvador, Gona 334, estabilizado ILS. Gona 334, boa noite, está avistado até o campo à vista. O campo à vista, positivo. Fechou a aproximação, vertical, chuva, leve, pistão molhado, com energia, guarda tudo na Santa Cruz. Aguardando a autorização de pouso, pistão molhado. Real 9973, chame centro Recife, frequência no 28, decimal 8. Alterno no 26, decimal 0. 288, 26, Xenemia 258 no solo 55, direita Fox Trot, chame pista livre. Direita Fox, chamada por Wilson, quando livra. Livro Fisco, Xenemia 258. Chame o solo 219, boa noite. 219, boa. Bono 334, check-in de pouso, pista no zero molhado, pegadinha, chuva na vertical, vento no 40 graus, 089. Ok, paciente mastravado, livre pouso na 30, Bono 334. Traça final, 737 de companhia, após a passagem do traço, autorizado no ar e mandei a pistola zero. Gona 972, desce para 3.000 pés, altímetro 909. Base 72, após o TAP Voiduna, vista com restrições para 2.000 pés, aguarde autorização para o procedimento. Completa final, chame todos os 298 e o sinal 95. 295, boa noite. É. 1972, autorizado o final do procedimento e a ISS que rende a pista no zero, reposta estabilidade. Autorizado, reportará, grato, 992. Salvador, boa noite, até 3398. 3398, boa noite, está entrevistado, tem o carro à vista? Transformação na vertical, chuva leve, está molhada, escorregaria, vento 80 graus, 080 graus, 89, 809, vai de autorização para o povo. Ok, sente, 1019, acompanha a autorização, 10398. Atenção, o escudo autorizado, vento 080 graus, 089, 810, 09. Autorizado, 910, 10398. Controle 098, contato radar, para o nível de voo 370 e eu saio da PUCA. 4, pista 10 ali, manter a fase passagem da curva. Da Estabilizou no ILS, voo 972. Voo 972 completa final, chame todos, frequência 08, decimal 95. 8995, boa noite. 354, vento 080 graus, 629, 810, 19, aquário cruzado. Salvador, boa noite, voo 972. 972, boa noite, sente o tráfego avistado, pode usar com campo, na vertical, chuva leve, pista molhada, escorregadinha, 37, companhia, ingresso soprado, decolagem, pista no zero. Tolho, voo 098, rodando coisa de par. Oito. É aeronave, sentido contrário. Coordenação na 098. Agora não. Pista no zero molhado, escorregadia, vento 080 graus, 129, altitude 09, pouso autorizado. Pedro de pouso, o gol, o 972. Uno 354, 405, controle 1, 200, decimal 8. 08, obrigado. Frequência na 2000, decimal 85, alterna na 25, decimal 45. 361. 354, contato radar para o nível de voo 230 e a saída PUCA. 230 via PUCA, o 2354. Número 228, contato radar com ação de identificação, chegada volante 1 autorizado. Deixa eu via chegada para o nível de voo 050. 12, solo 07, livre à direita, taxi de alfa, reportante 2 Juliette. De alfa, reportante 2 Juliette, nota 2, não escuta. Luna 354, chame Centro Recife, frequência 26, sinal 85. 2685, Luna 354, boa noite. Boa. 3228, confirme se o Laguna tem condições de interceptar e completar o final do procedimento. Gente, para 2006, tem instruções que NH1099, autorizado o final do procedimento ILS que se liga a pistola 0 e posto estabilizado, Guma 228. Ok, então, quando Guma 2019, 1-2-2-8, completa sinal, chame torre 5198, decimal 95. Foi com acidente, morreu. Hoje. Muito bom dia, voo 1-2-2-8, agora 2 milhas para a Tia Serra. Voo 1-2-8, bom dia, tráfico ajustado, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, pista molhada. Teste de pouso, 1-2-2-8. Os 2-4, nível direito, autorizado táxi Alfa, quilo, faz 3-2-1, na posição. Alfa, nível direita, Alfa, quilo, confere a posição. Posição 2-1, confirmando. Mate 3, voo 1, 2, 2. Mate 3, 2, 2, obrigado. Voo 1, 2, 2, 2.